sobre balançar. Isas de bota alta, a reinar com toda a malta, é o rei das traquitanas, o timpanas. O pinóia na boleia, de chapéu à patuleia, vai juntar o mulherio no rocinho. Quando levas bailarinas do teatro ao Lumiar, bailo eu e baila a Sergi e as pilecas a bailar. O boleiro de Lisboa não é lá qualquer pessoa, e as pilecas dão nas vistas, são fadistas. São cavalos da alta escola, o das varas toca viola, e o da sela que é malhado bate o fado. Quando bato para as marmotas, roda acima, roda abaixo, eu dou vinho aos meus cavalos, mas sou eu que vou borracho. Já andei por tanta espera, já levei tanto boléu, já conheço tantos bois e estilo o meu chapéu. Misazo de bota alta, a reinar com toda a malta, é o rei das traquitanas, o timpanas. Naquela estrada onde um dia chegaste a sorrir, vais deixar abandonada essa flor que era amor a florir. Lembra-se amanhã quando paraste no jardim, era o verão a nascer para mim. Lembro o teu sorrir e os teus cabelos a voar, era o outono de um sonho a chegar. Gesto num olhar, os teus olhos a cor do luar. Nuvens de alegria e mil ventos a cantar, era a força de querermos amar. Vais partir naquela estrada onde um dia chegaste a sorrir. Vais deixar abandonada essa flor que era amor a florir. Que subimos a correr quando a noite já vinha a descer. Lembras a cabana e a velha rocha junto ao mar, quando as ondas nos vinham beijar. Era o velho barco já sem remos para nadar, nossa cama salgada de amar. Tinhas no teu peito o bater de uma canção, feita feita na palma da mão. Vais partir naquela estrada onde um dia chegaste a sorrir. Vais deixar abandonada essa flor que era amor a florir. Foste uma viagem sem fronteira e sem país, a princesa do quadro que eu fiz. Foste o meu castelo, o meu palácio de brincar, fantasia de tanto amar. Mas é sempre assim o meu final de cada verão, pois termina com uma canção. Tempo que passou não volta mais a recordar, e num carro te vejo assinar. Vais partir, vais partir, vais partir. Essa é a rádio que só toca sucesso. Esta moda é dedicada a todas as surdas. Eu bato uma, bato duas, bato três. Ela não abre, ela não abre. Eu bato quatro, eu bato cinco e bato seis. E só então é que ela vem. Eu bato uma, bato

dedicada a todas as mentes deficientes que não sabem conviver com as pessoas diferentes. Preconceitos e tabus que é urgente mudar. Isto é uma história. E vai assim. Pormenores eu não sei, mas vou contar o que me lembro. Tudo se passou numa noite em dezembro. Lá fora caía a chuva, sentia-se o frio que cortava. Cá dentro todos à espera da hora que se aproximava. Ia ser especial aquele momento, pois o casal ia ter o primeiro rebento. Era esperado e o desejado enfim aconteceu. O bebê nasceu, era um belo rapaz que com os seus pais ali ficou. Quando o viu, a mãe sorriu, o pai corou. Um instante todos aguardavam, feito de pura felicidade. Mas dias depois era outra e bem diferente a realidade. Veio a notícia, foi dada no hospital. Médicos disseram que o rapaz tinha nascido invisual. Notícia que eu como bomba, foi grande o choque, a perturbação. Ao saberem que não havia cura, nem recuperação. Tudo eles tentaram dar àquela criança uma vida melhor, com mais afeto e esperança. Mas onde o levavam, todos olhavam, só lamentavam. E em silêncio se afastavam da família do rapaz, que mesmo sem ver a luz do dia também crescia, também brincava e sorria. Sentia o frio, o calor do sol, tentava trepar um muro, ainda sem saber como aquele jogo ia ser duro. Preconceitos, falsos conceitos que a sociedade ensina são a doença e o lixo que esta vida contamina. No mundo nem tudo segue o rumo ideal. Há muita gente diferente, mas a diferença é normal. Preconceitos, falsos conceitos que a sociedade ensina são a doença e o lixo que esta vida contamina. No mundo nem tudo segue o rumo ideal. Há muita gente diferente, mas a diferença é normal. E eu, aquele pequeno rapaz, continuava a crescer até um dia ser preciso ir para a escola aprender. E foi então que tudo para ele ficou mais complicado. Encontrou um sistema que parecia não estar preparado. A vida era um comboio e ele tinha que seguir a viagem, sentir-se mais integrado, vencer a desvantagem. Quem sabe ter uma formação, estudar, fazer um curso, encontrar estabilidade e emprego, seguir o seu percurso. Vivia no meio de uma sociedade hipócrita e fútil, que um dia tinha pena dele, no outro dia via como inútil. Filosofia era viver cada dia à espera do seguinte. Queria a oportunidade de trabalhar, recusava ser pedinte. Não conseguia, por isso requereu a pensão social. Foi recusada porque se lavava sozinho e não vivia num corral. Aproveitava e agarrava oportunidades com dentes e unhas, decidida a não se deixar vencer por uma sociedade de cunhas. Bater a porta sempre fechada, suportar gente rude. Tantas vezes se deu que aquele jovem quase mudou de atitude. Parou por um momento, refletiu, pensou positivo. Enfrentou como podia aquele mundo competitivo. Lutar não era expressar agressividade arbitrária. Sentir-se igual na diferença era a meta prioritária. Às vezes sentia revolta, outras enfrentava o desafio. E no futuro via uma paisagem que iluminava o vazio. Preconceitos, falsos conceitos que a sociedade ensina são a doença e lixo que esta vida contamina. No mundo nem tudo segue o rumo ideal. Há muita gente diferente, mas a diferença é normal. Preconceitos, falsos conceitos que a sociedade ensina são a doença e lixo que esta vida contamina. No mundo nem tudo segue o rumo ideal. Há muita gente diferente, mas a diferença é normal. Tristezas, alegrias, algumas ele experimentou. E uma delas surgiu no dia em que ele se apaixonou. A química entre eles era sinal que se podiam dar bem, que podiam partilhar uma casa, partilhar sentimentos também. No começo, tudo parecia ser um sonho ideal, mas quando o sonho acaba, só resta encarar o quadro real. Namoraram cerca de um ano e ela então deu-se conta de que os amigos não gostavam e parte da família era contra. Deixou-se vencer pelas bocas, pela atitude do comodismo, até ao ponto de tratar o seu amor com desprezo e cinismo. E os amigos diziam: manda ao bazar enquanto é tempo, é uma ameaça ao teu bem-estar, só te vai causar sofrimento. Ficas sem liberdade, sem independência, será que o aturas? Vais precisar de ligar a luz ou ele faz sexo às escuras? Já viste o ridículo? Se as pessoas se encontram pelo caminho e dizem: ah, tão bonita e nova e casada com um ceguinho. Foi tanta a pressão que ela cedeu, ele sofreu. Batalha de amor perdida que o preconceito venceu. E o jovem rapaz que queria ser amado e compreendido pensava em tudo aquilo e não conseguia achar o sentido de uma sociedade tão moderna onde o velho mito perdura. E a verdadeira deficiência é a falta de cultura. Sociedade que não respeita nem cura a doença. Não querer nem saber viver com a diferença. Na hora de assumir é mais fácil mentir, esconder-se atrás de uma boa desculpa e fugir. Viver não faz de conta que os sentimentos não têm importância. Preferir ouvir o falso alarme da ignorância. Velhos medos e tabus, esses são a barreira que destrói a empatia e esconde a pessoa verdadeira. Amizade e amor não servem só para inspirar poemas, partilham as alegrias sem fugirem dos problemas. Yo, é mesmo assim. Partilham as alegrias sem fugirem dos problemas. Amizade e amor são sentimentos verdadeiros.

Mulher ingrata, que tanto me castigas. Tens a facada já ratada das formigas. Há tanto tempo que não me dás nenhum tostão. Isto se assim continua, vai haver revolução. Eu conheço homens, comem, bebem, fazem tudo. Sou eu então, sou feliz por um canudo. Eu vou às compras, lavo a roupa, eu faço ferro. E quando chego a casa ainda ouço tanto berro. Mulher ingrata, que tanto me castigas. Tua pacata está ratada das formigas. Há tanto tempo que não me dás nenhum tostão. Isto se assim continua, vai haver revolução. Já há tanto tempo que nem me compras um fato. Ando com este todo rodo, eu ando a quase encarrapado. Tenho uma camisa com os colarinhos engomados, as cuecas todas rotas que ela me rompeu no fado. Mulher ingrata, que tanto me castiga. Tão acolada, está ratada das formigas. Há tanto tempo que não me dás nenhum patado. Isto se assim continua, tenho que tapar o rato. Mulher ingrata, que tanto me castigas. Tua pacata está ratada das formigas. Há tanto tempo que não me dás nenhum patado. Isto se assim continua, vou-te tapar o rato. Eu vou ao mato, à malhada e à queruma. E chego a casa, que está a zumba zumba. De dia em dia, e já nem durmo com ela. Que ela se me lá apanha, faz-me lá uma varrela. Mulher ingrata, que tanto me castigas. Tua pacata está ratada das formigas. Há tanto tempo que nem me dás nenhum tostão. Isto se assim continua, vai haver revolução. Eu conheço homens, comem, bebem, fazem tudo. Sou eu então, sou feliz por um canudo. Eu vou às compras, lavo a roupa, eu passo a ferro. E quando chego a casa ainda ouço tanto berro. Mulher ingrata, que tanto me castigas. Tua pacata está ratada das formigas. Há tanto tempo que nem me dás nenhum tostão. Isto se assim continua, vai haver revolução. Já há tanto tempo que nem me compras um fato. Ando com este topo roto, eu ando a quase encarrapado. Tenho uma camisa com os pelinhos engomados e as cuecas estão derrotas que ela me rompeu no fado. Mulher ingrata, que tanto me castigas. Tua pacata está ratada das formigas. Há tanto tempo, nem me dás nenhum patado. Isto se assim continua, eu tenho que tapar. Thank you.